Seção 57 de Antologia Brasileira, Volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, Volume 1. Organizada por Eugênio Werneck. O Indígena do Brasil na Época do Descobrimento, de Antônio Gonçalves Dias. Antônio Gonçalves Dias, Maranhão, Caxias, 1823-1864. É o nosso primeiro poeta lírico. Na literatura nacional, ele representa na poesia o mesmo papel importante que Alencar no romance. A ele cabe lugar saliente entre os que mais se esforçaram por libertar do velho carunchoso classicismo as letras brasileiras. Tendo-se bacharelado em Direito na Universidade de Coimbra, em 1845, voltou ao Brasil, publicando em seguida e sucessivamente os seus primeiros, segundos e últimos cantos, e mais o poema dos Timbiras. Suas obras póstumas, Memórias Históricas, publicadas na Revista do Instituto Histórico, Poesias Originais e Traduções do Alemão, do Francês, do Castelhano, etc., Dramas, Artigos e Correspondências, foram reunidas em muitos e volumosos tomos pelo seu amigo Antônio Henrique Leal, que as precedeu de um estudo completo sobre o poeta. É o poeta nacional por excelência, e no que diz respeito ao indianismo, aos costumes e hábitos do íncola brasileiro, nenhum outro soube tão bem aproveitá-los como Vate Maranhense, a quem devemos neste particular as mais belas páginas poéticas que possuímos. Doente, de volta da sua segunda viagem à Europa, Gonçalves Dias morreu vítima do naufrágio do Ville de Boulogne, em que vinha, o qual abriu água nos baixos dos Atins, próximo ao farol de Itacolomi. O Indígena do Brasil na Época do Descobrimento. Aproximava-se o tempo em que o novo mundo, por tantos séculos ignorado, ia como surgir do meio das ondas e aparecer rico de toda a juventude da natureza em suas louçanias aos olhos dos mortais assombrados. Colombo acrescentaria um mundo novo ao mundo antigo, e Pedro Álvares, afastado da sua derrota e impelido pelas grandes correntes do oceano, vinha aportar as terras de Santa Cruz e, com a sua descoberta, provar à humanidade vaidosa de suas anteriores conquistas com esta que não é de todas a só menos que o acaso, o destino, a fatalidade valem mais muitas vezes do que as forças todas da inteligência, combinada com os esforços da coragem, da perseverança e da magnanimidade. No entanto, a linha marítima formada pelos invasores tupis estendia-se por todo o litoral. A invasão tinha chegado ao seu termo, e todavia o movimento comunicado a essas massas de tribos divididas continuava na mesma direção, como para provar de que ponto haviam partido. Pará, Maranhão, Ceará, só mais tarde foram visitados dos europeus. Do Rio Grande dos Tapuias para o sul ficavam os potiguares, demorando os limites das suas terras entre este rio e a Baía da Traição, na Paraíba, por eles chamada Acajutibiro. Entre parênteses, nota ao pé da página. Acaju, fruto. Tiba, abundância. Ri, rio. Nota do autor. Mas suas correrias passavam Itamaracá e chegavam até Pernambuco. Povoado este rio da Paraíba, escreveu o autor da Notícia do Brasil. Ficam seguros os engenhos da capitania de Itamaracá e alguns da de Pernambuco, que não lavram com temor dos pitaguares. Faziam guerra não só aos tabajaras, acrescenta Jaboatão, mas também aos Caetés, que tiveram de ceder-lhe o campo na Paraíba, até que foram ambos lançados de Goiânia e Itamaracá, e depois também de Olinda e Pernambuco. E nisto Desvoltor mostrava ser guerreiro atrevido e ambicioso. Os Caetés, porém, batidos pelos potiguares na Paraíba, continham os Tabajaras em Pernambuco, chegavam até o Rio de São Francisco, cuja margem esquerda lhes pertencia. Obedecendo ao mesmo impulso, faziam guerra aos Tupinambás, que ficavam da outra banda do rio. Em canoas de periperi, atadas com timbós que não tinham capacidade para conter mais de 10 ou 12 pessoas, atravessavam o rio e vinham ao longo da costa assaltar os Tupinambás. Destes de Jaboatão, que traziam guerra com os Caetés, mas só quando procurados por eles. E suposto se jactassem de ser os primeiros povoadores da costa. O mesmo autor opõe-lhes igual pretensão da parte dos Tabajaras, pretensão que reputa mais bem fundada. Os tupiniquins demoravam além dos Tupinambás para o sul, começando o seu território em Cananéia e acabando em Porto Seguro. Se os não vemos apertados pelos Tupinambás, é porque já os Aimorés haviam descido de suas serras e os tinham em contínuo alarme. No entretanto, para prova de que também eles caminhavam na direção norte-sul, Laerte nos refere que os tupiniquins, estabelecidos ali havia muitos anos, tinham sido expulsos de Pernambuco. Entre os tupiniquins e os tamoios, e entre estes últimos e os carijós, há como uma solução de continuidade. As tribos que mais os hostilizavam vinham do interior e tomavam, portanto, direção diferente. Caminhavam do ocaso para o oriente e, chegando ao litoral, tomavam indiferentemente um ou outro rumo para o norte ou para o sul. Os tupiniquins ligaram-se com os portugueses contra os tamoios do Rio e Cabo Frio. Os papanazes, que ficavam entre Porto Seguro e Espírito Santo, retiraram-se diante deles, até confinarem com os goiatacazes, que se estendiam desde Reriquitiga, 15 léguas ao sul do Espírito Santo, até a Paraíba do Sul. Da Paraíba até Angra estavam os tamoios e depois deles vinham os guaianazes, que confinavam por um lado com os carijós e por outro tinham guerra com os tamoios, mas só quando provocados. Os carijós, no entanto, continuando na sua emigração, faziam pelo lado do Prata uma corrente contrária à que pouco tempo depois se observou no Amazonas. Enquanto os tupinambaranas desciam este rio e se estabeleciam no Madeira, fugindo, segundo se escreveu, entre parênteses, Gomberville, Relation de la Rivière des Amazones, nota ao pé da página. A recordação do insulto que um dos seus tinha recebido dos espanhóis, sendo açoitado pelo furto de uma vaca. Os guaranis, sob a denominação de xiriguanos, chegavam até os Andes, cuja demarcada altura não era obstáculo seguir as suas correrias e depredações. Se a pressão dos indígenas do norte para o sul, pressão que ainda podemos observar, bem que a sociedade tupi já tivesse tido um começo de desmoronamento, se isto digo, não é por si só prova bastante da direção que em sua marcha deverão ter levado os conquistadores tupis, serve ao menos de auxiliar, e porque assim o digamos, de completar as outras provas que em outros lugares apresentamos. Tal era, aproximadamente, a distribuição dos grupos indígenas do Brasil, quando o acaso dilatou de um modo tão inesperado os domínios já tão extensos do felicíssimo rei de Portugal. Obras Póstumas, volume 6. Fim da seção 57.